defender aqui. Aí, segura aí, Japão. Essa é da boa, hein, mano. Passa mais uma pra mim, passa aí. Pega aí, Valmir. Pra rapaziada de movimento aí, certo? Com nós, com nós. O contrabando da Bolívia pro Brasil é muito fácil. A campanha social foi um fracasso. Quem é viciado e quer se recuperar não tem aonde se tratar. Por isso hoje a maconha é o prato popular. É tanta erva na mente que meu sistema entra em curto. Ah, eu tô maluco. Eu não sei bem aonde, mas eu tô muito longe. Ah, eu tô maluco. É tanta erva na mente que meu sistema entra em curto. Ah, eu tô maluco. Eu não sei bem aonde, mas eu tô muito longe. Muitos gostam na periferia, é o que liga no Brasil. O pior prevalece a maconha onde já se viu. Chego em casa e queimo um beck e ligo o rádio bem alto, ao som do planeta rap. É assim que leva a vida, muita gente na favela, soltando a fumaça do cachimbo da paz pela janela. Nosso santo Bob Marley que nos proteja. Para ele nós deixamos uma vela acesa, uma vela bolada em uma seda. Aqui na periferia é a vela que mais se queima. Muitos filhos de doutor também fumam essa erva, matam sem precisar pra conseguir essa merda. Hoje em dia é comum, é muito fácil de se ver moleque fumando maconha na tela da TV. É tanta erva na mente que meu sistema entra em curto. Ah, eu tô maluco. Eu não sei bem aonde, mas eu tô muito longe. Ah, eu tô maluco. É tanta erva na mente que meu sistema entra em curto. Ah, eu tô maluco. Eu não sei bem aonde, mas eu tô muito longe. A maconha está na boca do povo. Ó que movimento nervoso. Traz duplo para os manos, alegria pro povo. Um alô para os certinhos, eu não quero incentivar. Mas com o tempo o governo vai legalizar. Pois é pro próprio uso desses safados. O movimento Bob Marley invadiu o cenário. É tanta erva na mente que meu sistema entra em curto. Ah, eu tô maluco. Eu não sei bem aonde, mas eu tô muito longe. Ah, eu tô maluco. É tanta erva na mente que meu sistema entra em curto. Ah, eu tô maluco. Eu não sei bem aonde, mas eu tô muito longe. E você do movimento, se liga aí. A erva invade sua mente, envolve seu país. O mercado quer legalizar, quer lucrar. O movimento que colou há muito tempo e não vai acabar. Pode acreditar. É tanta erva na mente que meu sistema entra em curto. Ah, eu tô maluco. Eu não sei bem aonde, mas eu tô muito longe. Ah, eu tô maluco. É tanta erva na mente que meu sistema entra em curto. Ah, eu tô maluco. Eu não sei bem aonde, mas eu tô muito longe.